Em 900 antes de Cristo, a Síria tentou atacar Israel. Mas Deus deu a vitória a Acabe, está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. Um ano depois, um outro milagre. Israel, um pequeno exército, a Bíblia diz que era um pequeno exército, como dois rebanhos de cabras. Cabra já é um animalzinho tão frágilzinho, tão magrelinho, tão feinho. A Bíblia diz que Israel era um pequeno exército, como dois rebanhos de cabras, mas venceu uma multidão de 100 mil soldados da Síria. Leia o capítulo 20 do primeiro livro de Reis, que você vai ver a profundidade daquele relato, a história, a vitória que Deus dá a Israel. De uma forma sobrenatural, Deus tem dado vitórias a Israel sobre todas as nações, inclusive nos dias de hoje. Apesar do pecado de seu povo, a misericórdia e as promessas do Senhor são imutáveis. O propósito de Deus com Israel não será abalado, nem mesmo pela infidelidade do povo. Da mesma forma, no meio da igreja hoje, no meio das nossas vidas, irmão. O Senhor punirá nossos erros, nossa iniquidade. Tudo isso tem consequências. Nossa iniquidade, nossos pecados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, te purifica. E o Senhor caminha firme em seu propósito com as nossas vidas. No capítulo 3 do segundo livro de Reis, nós vemos Israel, Judá e o rei de Edom, que são os árabes, hoje a Arábia Saudita, se unindo contra Moab, que hoje é a Jordânia. Mais uma vez o Senhor opera em favor de Israel. A história do Oriente Médio não muda, não muda. Até hoje, os povos à volta de Israel guerreiam sob o comando do mundo espiritual para a destruição de Israel, para a destruição da nação escolhida. As guerras são as mesmas guerras que lemos no Velho Testamento são as que estamos vendo hoje na televisão. Politicamente são traçadas alianças interesseiras, povos inimigos se unem temporariamente para combater inimigos comuns. Isso sempre aconteceu. Mas logo se traem. Em 90, 91, Saddam invadiu o Kuwait. Era a tentativa de dominar um território maior, como nos dias de Nabucodonosor. Nabucodonosor dominava sobre a Arábia Saudita, a Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Kuwait. Era um território imenso que a Babilônia dominava. Todas aquelas terras entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Arábia, o Oceano Índico, eram dominados por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico. Saddam Hussein também guerreou por 8 anos contra o Irã. Muitos acordos de paz já foram esboçados entre os povos do Oriente Médio em busca de paz e de conquistas. Da mesma forma que vemos nos livros do Velho Testamento. Os homens são os mesmos, a história é uma só. E todo o comando da humanidade, seus feitos, seus atos e reações, tudo isso são sombras da guerra espiritual, de uma grande guerra nas regiões celestes. O império do mal tenta de todas as formas, irmão, destruir os projetos eternos do Senhor. Há uma contínua perseguição a Israel. Nós já sabemos o final de todas as coisas. Nós conhecemos a soberania do nosso Deus, mas a cada dia vemos na história do homem os registros físicos das profecias bíblicas, dessa grande batalha celestial. A guerra sempre foi uma realidade da história do homem e ainda o é. Não estamos justificando a guerra. Não queremos absorver a guerra e nos acomodarmos à guerra. Mas nós precisamos entender o porquê da guerra. E esta ministração traz sobre nós parte desta compreensão. Nós precisamos traçar alguns parâmetros de raciocínio que nos farão compreender bem melhor todas as coisas. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, declara que no final dos tempos, os sábios do Senhor compreenderão todas as coisas. Eu profetizo sobre você que está me ouvindo, meu irmão. Você será despertado pelo Senhor cada dia mais para conhecer os segredos e os planos do nosso Deus e proceder sabiamente na sua caminhada, influenciando sua família, seus amigos, a igreja, a vizinhança. Eu profetizo sobre mim e sobre você. O propósito dessa ministração, estou aqui dentro do estúdio gravando esse estudo que Deus me deu, e o propósito é único: Deus, desperta a nossa vida para sermos atalaias, Deus, para sermos instrumentos do Senhor, para gerar transformação naqueles que estão dormindo, naqueles que estão achando que não tem nada acontecendo, para que todos nós possamos nos despertar para o tempo que estamos vivendo e preparar a nossa vida no teu altar para sermos arrebatados. Eu profetizo, você que está me ouvindo será despertado pelo Senhor. Vejamos então, irmão, três bases sólidas de princípios imutáveis que vão facilitar a nossa compreensão dos acontecimentos nesses dias. Todos esses acontecimentos dos últimos dias, mesmo que você esteja ouvindo esta ministração muito tempo depois da guerra, você vai entender não só a guerra que já passou, mas as consequências da guerra e outros fatos que não param de acontecer. Mas precisamos dessas três bases sólidas. Primeira base: todas as coisas são espirituais. Repita comigo: todas as coisas são espirituais. Pela fé, não pelo nosso raciocínio. Temos que compreender que tudo, absolutamente tudo, é espiritual. Todos os acontecimentos da humanidade estão relacionados a um plano espiritual soberano. Não existem coincidências nem eventualidades. Existe o propósito absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do Pai Todo-Poderoso, comandando a história para um alvo final. E o seu alvo é o resgate da humanidade. E a vida na eternidade, em plena comunhão com os seus filhos, a noiva do Cordeiro. O propósito do Senhor é a eternidade comigo e com você e com todos os que Ele criou e comprou com o sangue precioso de Jesus. Esse é o propósito do Senhor. E nesse propósito, Ele é soberano, absoluto no mundo espiritual e comanda tudo e todas as coisas na dimensão terrena estão debaixo do comando espiritual de Deus. Cada detalhe da nossa caminhada pessoal, familiar, da nossa caminhada como nação, da caminhada mundial da humanidade, cada detalhe está registrado na palavra do Senhor. E nada, absolutamente nada, alterará o que Deus já planejou, o que Deus já programou. Absolutamente nada. Tudo está dentro do controle do Senhor. A nossa cosmovisão, a nossa forma de pensar precisa ser compatível com a mente do Senhor, com a realidade espiritual desta base que eu estou ministrando a você. Tudo é espiritual. Não podemos pensar apenas como seres terrenos limitados, mas como seres espirituais que somos, templos do Espírito de Deus, como pessoas que conhecem as coisas eternas. E como diz a palavra do Senhor em Oséias, caminhamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, em nos aprofundarmos nas coisas eternas. Como diz Paulo em Colossenses 3, nós precisamos, se somos salvos, se somos lavados pelo sangue do Cordeiro, se verdadeiramente fomos ressuscitados em Cristo Jesus, buscar as coisas do alto. Nossa mente, que argumenta, que raciocina, que duvida, que resiste, precisa ser tomada pelo fogo do Deus Altíssimo para que a gente possa receber revelações do Senhor. Então, a primeira base: todas as coisas são espirituais. Estou dizendo a você, para entendermos profundamente sobre esta guerra dos Estados Unidos e o Iraque, sobre esses últimos acontecimentos, sobre Bin Laden, sobre Torres, sobre qualquer um dos elementos das notícias mundiais, primeiro nós precisamos entender: nada, absolutamente nada é por acaso, todas as coisas são espirituais. Esta é a primeira base para você compreender tudo que está sendo ministrado. A segunda base: precisamos entender o que está na mente dos povos do Oriente Médio. Nunca conseguiremos alcançar tudo o que está na mente de um povo. Nunca. Vivemos no Brasil e então nós podemos entender um pouquinho como pensa, como vive um brasileiro. Mas nós dificilmente entenderemos a mente dos povos de uma outra nação, a mente dos povos do Oriente Médio ou de qualquer outro povo distante e diferente de nós. É difícil compreendermos. Podemos até estudar muito. Mas como nós não vivemos, como nós não convivemos com eles, como nós não somos um deles, dificilmente nós alcançamos o modus vivendi, a forma de pensar. Mas há uma questão muito forte que nós precisamos saber. Os árabes são filhos de Abraão. Isso está claro no livro de Gênesis. Abençoados por Deus através da profecia do Senhor Agar. Você vê isso no capítulo 16 e no capítulo 21 de Gênesis. Deus abençoou esse povo. Guerreiam por um propósito firme em toda a sua história. Deus mesmo profetizou que eles seriam bravos, valentes, homens de guerra. Mas eles têm um propósito em todo o tempo. Nós queremos dominar toda esta região e ter por centro de culto Jerusalém. Então, isso representa uma base para nós entendermos tudo o que está acontecendo. O povo árabe, as pessoas do Oriente Médio, de uma forma geral, elas têm um propósito firme na sua história, desde lá no livro de Êxodo, quando o povo vai lá e começa a visitar, a se aproximar da terra prometida, e os habitantes vêm e querem destruir Israel, e querem impedir a passagem de Israel, e os inimigos vêm, mas Deus dá vitória a Israel sobre todos eles. Desde aquele tempo, o povo árabe, o mundo árabe tem um propósito, dominar toda aquela região e ter Jerusalém como centro de culto. Isso está na mente deles. Não apenas dominar Jerusalém, destruir Israel, mas dominar todo o mundo com o poderio e a riqueza do petróleo. Esse é um conceito, ou melhor, muito mais do que um conceito, esta é uma realidade da forma de pensar, da estrutura de pensamento do povo do Oriente Médio. E nós, na maioria das vezes, não temos acesso a isso. A mídia não nos informa isso. E mesmo nos informando, nós não temos noção do que isso significa. Eu não estou falando de maldade no coração do povo árabe, que é um povo abençoado por Deus. Árabes estão no mundo inteiro e todos os árabes que eu conheço, tenho amigos árabes, tenho irmãos em Cristo árabes, é um povo abençoado por Deus. Não estou falando da maldade no coração de um povo árabe, mas da intenção política dos seus líderes, comandados por um plano superior espiritual de maldade e respaldados, obviamente, respaldados fisicamente pela fidelidade e fé de um povo. Vemos isso claramente em toda a história do Velho Testamento, onde assírios, egípcios, árabes, babilônios continuamente se armavam para atacar, destruir Israel e levar cativo o povo, misturando-os às culturas dos povos, com o propósito de exterminar aquela nação, a nação escolhida por Deus. Quando olhamos o Oriente Médio, nós olhamos uma mistura de povos assírios, de povos persas, de palestinos, de árabes, filhos de Ismael. E às vezes não fazemos muita separação, às vezes tomamos todos como árabes, mas não são. São uma grande mistura de povos, mas todos eles com o propósito de dominar aquela terra e dominar o mundo usando o que eles têm de poderoso, de riqueza, que é o petróleo. Na mente dos povos do Oriente Médio, o tempo não passou. Isso é que nós não conseguimos alcançar. O tempo não passou para eles. Eles sentem, pensam e vivem a história de milhares de anos atrás como se fosse hoje. Os mesmos sentimentos, os mesmos valores, propósitos. Homens como Nimrod, lá da Torre de Babel, início de Gênesis, Nabucodonosor, Saladim, Saddam Hussein, são líderes colocados em posição de autoridade divina. Não apenas para iraquianos, como estamos vendo no caso da guerra, mas para todo o Oriente Médio, de uma forma geral. E eles estão todos igualmente vivos em seus corações para o cumprimento de uma missão sublime, dominar toda aquela região e cultuar o seu Deus no centro de Jerusalém. Para eles, aquela terra foi dada por Abraão, pai dos árabes. Isso é real, é bíblico. E eles querem tomar aquela terra de toda forma. Não é apenas um conflito humano, terreno, mas uma estratégia maligna para dominar Jerusalém, lugar onde vamos ver mais adiante, lugar que será ponto estratégico, não só do arrebatamento da igreja, como da vinda do Messias para Israel, acompanhado da noiva da igreja. Então, repetindo, primeira base, Todas as coisas são espirituais. Segunda base, o que está na mente do povo no Oriente Médio? Eles querem dominar, eles querem destruir Israel e eles querem dominar aquela região e todo mundo com a riqueza do petróleo. Terceira base. Há uma palavra e um contexto profético imutável. Eu estou sugerindo no estudo, naquilo que Deus foi me revelando, me conduzindo, três bases que entendo e entendi pelo que Deus me mostrou ser o suficiente para tratarmos do assunto da guerra. Tudo é espiritual, há um contexto, há uma realidade na mente do povo árabe e, por último, há um contexto profético imutável. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 13, no verso 11, visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. É uma palavra profética de Deus. E nós não podemos desassociar nenhum episódio, nenhum evento, nenhum acontecimento da história do homem das profecias e daquilo que a Bíblia diz. Veja bem, Deus promete em sua palavra e demonstra em todo o relato da história do Oriente Médio no Velho Testamento, destruir toda a soberba e todo aquele que se propõe a viver contra ele. Todo rebelde. Em todo tempo o Senhor exalta Israel pelo simples fato de fazer valer sua palavra e revelar aos povos que só ele é Deus. Deus exalta Israel. A palavra do Senhor diz em Isaías 14, 1, o Senhor se compadecerá de Jacó, uma vez mais elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se chegarão à casa de Jacó. Há uma promessa de bênção para Israel porque Deus escolheu esse povo e usou esse povo para mostrar a nós e a toda a humanidade que só há um Deus, o Deus de Israel. Por outro lado, ele promete destruir todos os outros que se rebelam contra Deus. Vejamos também o profeta Zacarias. Zacarias nasceu na Babilônia, no século 6 a.C. Aproximadamente em 538, ele retornou para Jerusalém com todo o povo e ele assistiu seu povo reconstruindo o templo por volta de 536 a.C. Em 519 a.C., o Senhor deu uma visão a ele sobre a Babilônia. No capítulo 5 do seu livro, Zacarias mostra nos versos 5 a 11 que a iniquidade da terra foi colocada na planície de Sinear. Planície de Sinear é o Iraque. Preste atenção, há um contexto, uma palavra profética. Deus mostra a Zacarias que toda a iniquidade da terra foi colocada na planície de Sinear. Aquele lugar onde hoje está o Iraque tem um contexto histórico e um contexto profético pesadíssimo. E isso tem que ser levado em consideração como uma destas três bases para entendermos, para pensarmos na guerra nos Estados Unidos, no Iraque, em Saddam Hussein, nos acontecimentos e em tudo mais. Quando o presidente dos Estados Unidos, George Bush, fala do eixo do mal, nós já ouvimos isso, nós vimos isso na mídia, mesmo que ele não saiba totalmente o que está dizendo, o que é possível, ele está falando exatamente o que a palavra de Deus mostra. Realmente, meu irmão, aquele lugar, naquele lugar está imperando uma casa edificada, como lemos lá no capítulo 5 de Zacarias, uma casa edificada que pertence à iniquidade da terra. Em outras palavras, para ser bem claro, o Iraque é uma nação que está estabelecida numa terra onde Deus disse, ali habita a iniquidade da terra. Isso tem base em Nimrod, um homem usado por Satanás para levantar o povo contra Deus. Porém, o Senhor promete em toda a Bíblia destruir a Babilônia por andar contra ele. E levar os povos, todos os povos, irmão, a adorarem deuses falsos. Toda a idolatria vem lá da Babilônia. Começou lá em Nimrod. Nós vamos ser maiores do que Deus. Nós vamos pôr esse Deus terra abaixo. Nós vamos ser mais altos do que ele. Nós vamos vencer. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós vamos criar os nossos próprios deuses. E nós vamos levar os povos a adorarem outros deuses. A idolatria tem como mãe, tem como berço Babilônia. E Babilônia é Iraque. O que nós vemos acontecer naquela região, nos dias de hoje, é exatamente o que Deus prometeu. Não é ainda uma destruição final, mas a mão do Senhor impedindo os intentos do maligno através daquele governo. Quero recapitular com você, nós estamos criando algumas bases sólidas, tudo é espiritual, não tem nada assim de eventualidade, de casualidade, de domínio humano, tudo é espiritual, tudo está debaixo do domínio de Deus nas regiões celestes. Há uma mentalidade do povo do Oriente Médio de atacar Israel e destruir Israel, e essa mentalidade é herança de Nimrod, de Babilônia. Nós vamos estabelecer os nossos deuses. E o Iraque, que é a antiga Babilônia, que é o lugar na planície de Sinear onde Deus disse, casa da iniquidade da terra, é o lugar onde Saddam Hussein, que se autodenominava, ou se autodenomina, se ele está vivo até hoje, encarnação de Nabucodonosor, encarnação de Nimrod, lugar onde Deus traz destruição, conforme a sua palavra, a sua promessa. Nós não podemos olhar para os Estados Unidos e imaginar ou julgar a nação ou o presidente como loucos, sem motivo, imperialistas atacando o Iraque. Há uma visão mais ampla no contexto profético bíblico que precisa ser a base ou talvez a lente com a qual enxergaremos todas as coisas. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, talvez você que nem pertence a uma religião evangélica, não importa, você pertence a Jesus. E é importantíssimo que você conheça as coisas da Bíblia para você ter condições de colocar tua vida e tua família na presença de Deus e caminhar como Deus deseja. Nós não podemos simplesmente dar vazão às nossas ideias, aos nossos conflitos humanos, a uma visão mais ampla no contexto profético bíblico. Um homem carnal enxerga apenas as coisas de uma forma carnal, mas um homem espiritual busca a visão espiritual de todas as coisas. Isso está em 1 Coríntios 2, 13. Vamos ler esse texto, é importante que leiamos. Veja bem, 1 Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. É o que a palavra do Senhor diz. Eu ministro isso sobre você. Se você tem uma experiência pessoal com Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a mente de Cristo. Você não vai continuar pensando de uma forma carnal, humana, limitada, raciocínio lógico humano, mas sim você vai ter a visão espiritual de todas as coisas. O Senhor está levantando sua igreja em todo mundo, irmão, e levando de volta a adoração ao lugar de culto diante do trono do Altíssimo, a Jerusalém, cidade santa do louvor, da adoração ao Cordeiro. Isso é algo real. Deus está fazendo isso nesses últimos dias. Enquanto a Babilônia, o sistema de idolatria e rebelião contra Deus, trabalha para manter Israel cativo, o Senhor está levantando profetas em toda a terra para anunciar a destruição deste sistema e profetizar o retorno do seu povo à cidade santa, ao lugar de culto. Satanás quer destruir Israel porque Jerusalém é o símbolo profético na terra da cidade celestial, lugar de culto, de adoração. Você vai entender um pouco mais sobre isso no meu CD chamado 2002 Adoradores. Você tem ele à disposição em CD ou em vídeo. E eu faço questão que você solicite esse material para que você possa compreender mais sobre esse tempo de libertação, de volta a Jerusalém da igreja, sobre o mover de Deus nesses últimos dias com adoração. Essa guerra, meu irmão, revela que o Senhor não está parado. Ele está trabalhando em todas as dimensões, inclusive a dimensão física, para impedir o avanço do Império Babilônico, desse sistema babilônico de rebelião contra Deus, de levante de outros deuses. A guerra no Iraque é também um ato profético, anunciando a destruição do grande império de Nimrod, o caçador valente contra Deus. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos, é tempo de reconstruir o templo de adoração ao Senhor dentro de nós. É tempo de reedificar um altar de culto a Deus dentro das nossas casas. É tempo de abandonarmos os costumes dos povos babilônicos, adoradores de deuses falsos, e nos santificarmos, nos separarmos cada dia mais. É tempo de voltarmos do cativeiro do sistema de valores mundanos para Jerusalém, para a adoração genuína a Jesus. É tempo disso, irmão. Esta guerra, esta ministração, é o que Deus está fazendo com a igreja nesses últimos dias, é para nos ensinar e nos despertar. Filho, eu quero você de volta a Jerusalém, ao lugar de adoração genuína, de intimidade comigo. Eu oro e ministro sobre você, meu irmão, que está me ouvindo. Um fogo de Deus ardendo poderosamente sobre tua mente, sobre toda e qualquer fortaleza de raciocínio, de pensamento, sobre o teu coração, tua história, tua circunstância, para que você seja despertado pelo Senhor para um tempo de intimidade mais profunda, para um tempo de volta a Jerusalém, ao lugar da adoração. E para que você entenda as coisas, os fatos desses últimos dias.